Ou não. Só temos tempo para tudo. Ou tudo. Entre o visível e o invisível, o imprevisível, pensamento que se encorpa e desencorpa, como um corpo de nada, de água, de nada, pois é tão tênue. Esse é o seu radioprograma vilonsônico, seu radioprograma esquizofônico de uma música só, uma música só, uma música só, ruídos e vozes distantes de lá a colar, entrando no ar no seu dial livre, pra você gatinha radiofrênica, esquizofônico ouvinte. Quiser, é assim. Não quiser, é um sinto bem. Agonia final da arte radiofônica. seu radioprograma esquizofônico. Quiser o sim, não quiser o sim também. No seu dial livre 88,5 FM livre. Pra você, gatinha radiofrênica, esquizofônica ouvinte, é bom saber que nesse momento aqui nos entornos do Pau do Jefferson está rolando Encontro Nacional de Rádios Livres. É só chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, ouvinte e ouvinta, meu. Quem vos fala é o a voz, o apresentador do De Cabeça Pro Ar, um programa lendário, praticamente sexagenário, sexo no januário, aqui, de repente nos materializamos, na muda, de repente, pintando e arrastado para o centro do estúdio, pelo Socobaldo! Percepção alterada do mundo. Muita emoção. A equipe do De Cabeça Pro Ar, em fato, e Vero, andava distante do movimento. Aí, lembram disso? Do milênio passado, década de 90, De Cabeça para o Ar! 1994, ano do Tetra Hidrocanabinol, não é mesmo? E o programa legendário você pode encontrar no site. No site Mídia Vândalo. Caraca, agora deu branco. O site nosso lá, o blog do MG Inferno, esse morreu. É o. Tá com internet aí não, né? Tem internet aí não? Lá fora tem. Tá. Já vamos falar. É muita emoção, segura coração. Daqui a pouco a galera pinta aqui dentro, ou a gente vai com o microfone lá fora. Aí os ranchers, os desbravadores do espectro eletromagnético. E agora aqui, depois eu vou querer saber a opinião aqui do meu colega. É só Cobaldo mesmo? Mas você se chama como aqui? Plankton, amigo do Bob Esponja. Amigo não, inimigo, né? Plankton. Então vou perguntar pro Plankton o que ele achou desses movimentos recentes. Enfim, acho que teve muita discussão, a gente tá chegando agora. A gente chegou no fim do encontro, né? Como clássicos vândalos, né? Chega no final. Mas o que ele achou dessa história aí de mídia ninja? Sobretudo o modo de operação deles, que está mais próximo, me parece, né, do nosso modus operandi do que o da mídia tradicional. Mas eu sei que é uma questão muito polêmica, tem muita história mal contada aí, mal versada. Então, enfim, só para começar aí, jogar uma brasa nessa fogueira. Bora! Então, querido Borovic, primeiro você... Meu querido Dr. Varus Dark, dinossauro aqui da Rádio Muro, seja muito bem-vindo nos nossos estúdios subaquáticos que você conhece tão bem. Eu não acompanhei sinceramente de perto a polêmica do pessoal do Ninja, do Mídia Ninja. Eu acho que eu não tenho subsídios para opinar Diz a lenda, meu pai é jornalista, ele me contou um pouco, viu a entrevista no Roda Viva e tal. Não, fiquei sabendo da repercussão, eu não vi a entrevista, então não tenho subsídios para falar. Eu sei que nesse momento, aqui nesta Rádio Livre que você nos ouve, gatinha radiofrênica esquizofônica ouvinte, nós também estamos aqui traçando planos de ação direta no Encontro Nacional de Rádios Livres, é só chegar. Eu também não sei se eu tenho muito substrato, nem teórico, nem prático. Assim, na verdade, aí tem, né? Mas, não conheço bem por dentro a questão, mas o que eu vejo é que eles usam até a terminologia, eles falam em mídia livrismo, e gestão horizontal, e não sei mais o que. Quer dizer, eu acho que, mesmo que eles sejam uma cambada, falando um bom português aqui, uma cambada de filha da puta, as acusações aí de trabalho escravo, de mau uso do dinheiro público, etc, etc, e tal, eu acho que eles estão trazendo a baila, né? Muito mais, enfim, estão aí há 10 anos, a gente está há 20, né? Mas estão trazendo a baila aí certos termos, furando, né? Entrando aí na mídia tradicional, de repente os caras estão ouvindo umas coisas. Está ficando assim. Velha. A Brigitte Bardot está ficando velha. Envelheceu antes dos nossos. Eu vou ser ouvinte, uma só pessoa. Quiser um sim, não quiser um sim, também. Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita, mas ela mesma não podia ser um sonho para nunca envelhecer. A Brigitte Bardot está se desmanchando. Pelo mundo inteiro tem milhões e milhões de sonhos que querem também pedir divórcio. E a Brigitte Bardot agora está ficando triste sozinha. Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar pra avisar daquela estiver com vontade de se solicitar? Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar na hora exata que ela estiver com vontade de se suicidar? Pequeno pensava que quando crescesse ia ser namorado da Brigitte Bardot, mas a Brigitte Bardot está ficando triste sozinha. A Brigitte Bardot agora está ficando velha, triste sozinha, velha e sozinha. neurônios. Neurônios, correição de formigas pungentes. E eu aviso, você tem um DNA. Você tem um DNA. Oitenta e oito vírgula cinco. Totalmente à esquerda do seu dial. É o finzinho, né? Tem mais? É o que? 87 aí? Vai. A frequência da comunitária é essa já, né? Ou não? A frequência oficial das comunitárias, né? 88. É, porque é só uma. Pra comunitária só pode ser uma frequência. As comerciais têm todo o dial. As do governo tem mais tanto. Encontre o seu eixo. Fique dentro, fique fora, fique por dentro, que é agora. Rádio Muda 88.5. Socobal aqui ao meu lado, Plankton. Já é um momento histórico, por si só. Mesmo que a gente não fale mais nada, né? Nem que a gente tivesse falado e você nem soubesse, já o seria. Rádio Muda é um sinônimo de liberdade, não só de expressão, né, e comunicação, mas do próprio pensamento, né? Do corpo, né? É ou não é, Plankton? Exatamente, um pouco de putaria é bom e saudável. Esquizofonia explícita no seu rádio. Se eu quiser um sim, não quiser um sim também. Seu radioprograma esquizofônico. E eu, hoje a gente recebe o Burovik, figura tarimbada aqui da Rádio Muda, de outras velhas gerações. Socobal unicamente pra você, gatinha radiofênica, esquizofônico ouvinte. Durante o Encontro Nacional de Rádios Livres, Rádio Arte, do seu dial livre. começou a comer a si mesma pela cauda, sendo ao mesmo tempo a fome e a comida. Comida, comida. Fala tão sério, parece tão sério. Ser tão sério, sorrir tão sério, chorar tão sério, ficar tão sério, sorrir tão sério, ficar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vai ser tão sério assim. Ah, meu Deus do céu, vai ser tão sério assim. Fica legal esse negócio? Desce do trono, rainha. Desce, desce. seu radioprograma esquizofônico. Quiser um sim, não quiser um sim também, sou comunicamente no seu dial livre 88,5 FM livre. Livre. Noite e dia em êxtase dança, da terra gira como giram os céus, como as estrelas lançam seus gritos, e tudo mais de seu entrega. Agora eu tenho que ficar aqui com um olho aberto no lado de lá. Lado de cá não tem acesso, mesmo que me chamem pelo nome, mesmo que admitam meu regresso. Toda vez que eu vou, a porta some, a janela some na parede, a palavra de água se dissolve, na palavra sede, a boca cede. Antes de falar, eu não se ouve. Já tentei dormir a noite inteira. 4, 5, 6 da madrugada. Vou ficar ali nessa cadeira. Uma orelha aberta, muito ligada. O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar agora. Fui pelo abandono abandonado, aqui dentro, pelo lado de fora. O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar aqui. Com um olho aberto, outro apagado. O meu lado de lá onde eu caí. O lado de cá não tem acesso. Mesmo que me chamem pelo nome. Mesmo que admitam meu regresso. Toda vez que eu vou, a porta some. A janela some na parede. A palavra de água se dissolve. Na palavra sede, a boca cede. Antes de falar, não se ouve. Já tentei dormir a noite inteira. 4, 5, 6 da madrugada. Vou ficar ali nessa cadeira. Uma orelha alerta, outra ligada. O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar agora. Fui pelo abandono abandonado. Aqui dentro, do lado de fora. Nenhum instante sem música, nenhum instante sem transe, nenhum instante descansa. Dentro deste mundo há um outro mundo, impermeável às palavras. Eu e você, ouvinte, uma só pessoa, uma só pessoa. Fijão sim, não fijão, sinto bem. Esquizofonia explícita no seu rádio. Agonia final da arte radiofônica. Quisão sim, não quisão, sinto bem. Percepção alterada do mundo. Yeah. based on Pastime Paradise from Stevie Wonder's Songs in the Key of Life, the number one single of the year, Gangsta's Paradise from Coolio and LB. Billboard 1995. É o soco. E aí, não viva no paraíso do passado, nem no paraíso dos gangsters. Liberte-se, livre-se. Você está na Rádio Muda 88.5 MHz. Som estéreo tropical. Proibido é o passo de las personas feas. Todo mundo aqui é bonito, todo mundo aqui é lindo. É livre, aqui pode falar. Agonística das linguagens anuncia o fim do mundo. Lirear. Adiofrenia esquizofônica explícita no seu caio livre, quiser ou sim, não quiser ou sinto bem. To see that the ones we hurt are you and me. Dissipation, a race relation, consolation, education, education, education, creation. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. And they can't understand it. How can they reach me? I guess they can't. I guess they fall. I guess they front. That's why I know my life is out of luck. Been spending most of lives living in a pastime paradise. Been spending most of my life living in the gangster's paradise. Been spending most of lives living in. Been spending most of my life living in the gangster paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tell me why are we so blind to see 88,5 FM Livre. Livre. FM Livre. Nenhum instante sem música, nenhum instante sem transe, nenhum instante descansa. Seu radioprograma de uma música só, uma música só, uma música só. Ruídos e vozes distantes de lá a colar. Pra você, gatinha radiofrênica, esquizofônico ouvinte, quiser um sim. Se tu quiser, eu sinto bem. Quiser, eu sinto bem, de cabeça pro ar, neste domingo, gatinha radiofrênica, esquizofônico 20, bolusianamente, durante o Encontro Nacional de Rádios Livres, aqui no seu Daio Livre, aqui no Pau do Zefa, na Rádio Muda. Qual é a pergunta? Ah, não tem pergunta. Aqui a pergunta vem depois da resposta. E a resposta, quer você goste ou não gosta, é uma aposta. E aí, galera, quero mandar um salve para todos os pais que estão ouvindo a Rádio Muda. Todo dia é dia dos pais. Uou, uou, uou, uou, uou. Rádio Muda. Já estamos ouvindo. Estamos ouvindo o que ouvimos. Somos muda, mas não somos mudo. Já disse aqui no meu ouvido, Nebécula. Nebécula Córcega, presente aqui, junto com a Miss Lexotan, mesmo, de verdade, ou é cópia? Ó, guarda minha carteira, você tá com essa bolsa aí. Estamos aqui de dentro do aquário, embaixo d'água, porque tem uma caixa d'água acima de nós. Única rádio, 50 toneladas de água. O quê? 50! Não é nem 10, nem 20, nem 30, é 50 toneladas de água. Quer dizer que se tiver uma rachadura aqui, a gente morre afogado. Rádio Muda, Rádio Livre, acho que é a única rádio com os estúdios subaquáticos, literalmente. Eu também acho. Eu contei aqui pra minha assistente que tá aqui do meu lado, a Nebécula, que é mídia vandalista mirim, né? Junto aqui também com a Miss Lexotan. Já é mais da velha guarda, até já pendurou as chuteiras, nem fala mais no microfone, só fica lá filmando, nhenhenhé, nhunhunhu, não é verdade? Não. Qual que é a verdade? Nenhuma, não temos verdade. Esta é a grande verdade, não há verdade, tudo é dialética. E não há, nunca houve... Nem haverá ideologia, apenas paixões. Quiser um sino, quiser um sinto bem. Eu vi essas figurinhas aqui na picape. Tem um robô, um procurando Nemo e um carrinho. E depois eu vejo o Teatro de Arena. Aqui diretamente da Rádio Muda. Esse estúdio aqui tem muita história. 20 anos de história, pelo menos. Uma coisa, algo assim assado, né? Aqui, todo caderno, programação, porta-microfone. O verdadeiro, tem até um Super Mac ali. Entendeu? Ali, ó. Computador. Tá rolando aqui, não é? Não. Mas ele tá ligado. Ah, tá. Ah, o micro. Mas não tem internet aqui. Não tem internet aqui. Ah, que da hora, velho. Ó. Tu falou. Da 88,5 FM Livre, o Encontro Nacional de Rádios Livres aqui no Pau de Zeta. É só chegar. Quiser um sim, não quiser um sim, também o seu radioprograma esquizofônico rolando. Com a presença aqui do Gurovic, socovaldicamente, volusianamente.